nos beat. Ligado, né? Eu sou. Ai. Neguinho rima boa, inspirada em sabota. Tocando muito terror igual super choque em Dakota. Tamo no jogo, independente da nota. Sem perder o foco, mesmo se virando a cocota. E aí, neguinho rima boa, inspirada em sabota. Tocando muito terror igual super choque em Dakota. Tamo no jogo, independente da nota. Sem perder o foco, mesmo se virando a cocota. Olha quem chegou, eu, antissensacionalista. Que não traz papos valores, nem um próprio ponto de vista. Está lá vista, se tiver errado, abaixa a crista. Eles falam, eu medito, tipo seguidor budista. Pra soltar uma bomba neles, fudei com a salada mista. Matando falsos atores, produtores e a porra do teu bestilista. Não enxerga os problemas, consulta o oftalmologista. Falsos profetas, hoje só agrada seus dizimista. Sou MC, não ator, então foda-se nome na lista. Gingando, matando, com comédia igual Ed capoeirista. Cê não precisa de muito pra ser feliz, tô no verdade egocentrista. O campeão começou e sem humildade, cê não vai ser finalista. Muitos dizem ser cantores, mas são ilusionistas. Fazem mágica do que não é pra ver se eu sou uma banda na pista. Vamos direto ao foco, tipo objetivista. Ideal de lutar pelo direito do cidadão paulista. Que não tem nem casa direito, consulta um macroeconomista. Pra ver se eu sou da negativa bancária que deixa político rindo igual paciente no dentista. Sou favela mesmo no gueto, eu não sou turista. Vida é foda, mas não desiste, sim, persista, persista. Neguinho rima boa, inspirada em sabota. Tocando muito terror igual super choque em Dakota. Tamo no jogo, independente da nota. Sem perder o foco, mesmo se virando a cocota. E aí, neguinho rima boa, inspirada em sabota. Tocando muito terror igual super choque em Dakota. Tamo no jogo, independente da nota. Sem perder o foco, mesmo se virando a cocota. E apanhar nem pensar, né? Este meu ideal. Vejo irmão brigando contra irmão por coisas banal. Fogo no pavio melhor que no canavial. Sente a fumaça que deixa a brisa rolando na industrial. Enjoou dos programas, playboy muda de canal. E se nós enjoados, playback que pum no metal. Mas não quero ser estatística na parede jornal. E sim estudar, aprimorar, lutar por nós até o final. Uns gostam de bag, outros de entupidor nasal. Minha brisa mesmo é fazer rima, exercitar meu mental. Rap não tem preço e nem prestação mensal. Vem do gueto, da favela, coração mais que visual. Invade tudo até o virtual. Rede social, não andamos no singular, fortalecemos no plural. É sentimento, não só apenas um gênero musical. Seja under, gospel, gangsta, protesto, criminal. Ser leal, mais do que o Roberto é leal. Correndo certo, andando certo, mano, fundamental. Tá além da rima, da roupa, da cara de mal. É o que vive, é o que sente hoje nos tempos atual. Neguinho rima boa, inspirada em sabota. Tocando muito terror igual super choque em Dakota. Tamo no jogo, independente da nota. Sem perder o foco, mesmo se virando a cocota. E aí, neguinho rima boa, inspirada em sabota. Tocando muito terror igual super choque em Dakota. Tamo no jogo, independente da nota. Sem perder o foco, mesmo se virando a cocota.